assessoria para o nosso Senado. Copiado, táxi autorizado via Juliette. Daqui em frente, Juliette Alfa. Pode esperar para o táxi aí para o Charlie, mantém a posição e pode fazer a colagem. O solo está 3, direita, libera a pista, táxi cruzado para o pátio 3, via Kilo, remota 2, Romeu. Posição Dóquilo, Amper Zulu 44, segue conforme a rota plano de voo livre, autorizando 380, 380. Ao decolar da pista no zero, manterá a reta, decolagem até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após a curva pela direita, cumpre o perfil de subida salvo 1, leda com transição em Dóquilo. Transponder 5271, controle 120 nesse momento. Boa noite. Alfa e Tango. 5-0-8, controle. 5-0-8, vá. Tomador Gol 5891, decola para aqui. 5891, chama o centro Recife, processo 1251-919-2835. Via Índia, última espera da pista no 0-24, reclama 0-3. Zero autorizado, ele ainda colou no 0, vento calmo. 220, autorizado voar Doppler. estou com dois, não me escuta. Thank you. para a volta na minha escuta, da remota 14 até o 45. Bom dia, voo 1972, final notícia. 1972, que negão 03, autorizado por 1090. Tudo pronto, voo 1972. 220, Libéria direita, taxa via Alfa, mantém antes da Juliette, não me escuta. Mantenha antes da Juliette, aguarde para ingresso. O plano geral, se seguir, está ocupado pela aeronave da companhia no momento. Silêncio da manhã, seu Juliette, com 1172. 3, minha pés, eu deixo na 0-3. Autorizado 304, 173. 173 na escuta? Quando eu tive de fala, você está com o GPS na retaguarda para a possibilidade da entrada da aeronave da companhia no portão 8. final ILS sector 1010 and 2050 by the established. Solo ao 32, liberei direita, tá? Seria Alfa Juliette e remoto no 4 na minha escuta. Alfa Juliette, remoto no 4. Pouso no 0, Eu tenho que ver mais na fruta autorizada, ele ainda não gera. Fala as 3 livres, velho, próxima à direita, táxi via Alfa Juliette, botão 06 na minha escuta. Boa, 173 autorizado, decolagem no 0, via Alfa.